de Chamonix Limitada. Vem São K 532, 610 kHz. Mojimirim, estado de São Paulo. Nove horas e 34 minutos. Uma toda tarde já. Está sozinho. Hoje são mais de 500 mil usuários de aparelhos auditivos. Dar o primeiro passo para cuidar de você e da sua saúde auditiva é o mais importante. Vamos juntos redescobrir o som. Select Soluções Auditivas. Uma equipe de profissionais qualificados para melhor atendê-los. Trabalhando com vendas de aparelhos, pilhas e acessórios. Também com atendimento em domicílio. Ligue agora. 19-3805-3284. Avenida Santo Antônio, 521 Centro, Mogi Mirim. Viva o som. Select Soluções Auditiva. Vai construir ou reformar? Arena, forte, casa em construção. Casa, jardim, lazer, decoração. Arena, forte, casa em construção. Na melhor de construção, você sabe o endereço. Um bom atendimento, um melhor preço. Com você, do início ao fim da sua obra. Arena, forte, casa em construção. Avenida Santo Antônio, 34, no centro Mogi Mirim. Telefone 3862-2442. O momento é de reflexão. Leve o verde da esperança para a sua casa. Na Case Verde, você encontra plantas que renovam a energia e trazem tranquilidade ao seu lar. Nossas lojas permanecem abertas, mas caso prefira, compre pelo WhatsApp e receba em casa. Case Verde Mogi Mirim, Avenida Vivi Saide, 2834 Centro, 19-9-98-72-2384. Ou Case Verde Mogi Guaçu, Boulevard Shopping, 19-9-96-74-44-99. Case Verde. Nós levamos o verde da esperança. E chegou a super novidade em Mogi Mirim. Na Cirúrgica Mogi, você conta com uma linha completa de produtos médicos, hospitalares e ortopédicos. Seja para alugar ou comprar. Lá você encontra desde máscaras de proteção dos mais variados tipos até camas hospitalares. E claro, com o melhor custo-benefício. O atendimento é de segunda a sábado na Avenida Brasil, número 820, centro de Mogi Mirim. Cirúrgica Mogi. O conforto que você precisa, você encontra aqui. Atenção para a oferta especial. Máscara descartável com 50 unidades por apenas R$ 15. Cadeira de banho somente R$ 280. E cadeira de rodas por R$ 599. Para conseguir outras ofertas, na Cirúrgica Mogi, Avenida Brasil, 820 Mogi Mirim. Beira Rio, restaurante do Masterchef Zé Paulo. Está aberto seguindo todas as normas de higiene. Aos sábados e domingos, das 11 às 15 horas. E servido como sempre, os melhores pratos de peixes, o melhor rodízio de peixes e o melhor pintado na praça. E um ambiente gostoso e aconchegante. Beira Rio Restaurante, seu fim de semana mais saboroso. O Beira Rio Restaurante está localizado na rodovia Deputado Miguel Martini, número 271, no Paraíso. Rio da Cachoeira, Mogi Mirim. Telefone 99683-3336. Informativo 610. A notícia agora na Transsertaneja. Agência Rádio Web apresenta a série Meu Brasil Sertanejo. Capítulo de hoje, as transformações até a atual música sertaneja. Oi, meu querido Brasil Sertanejo. Oi, é nós aqui de volta. Eu, Sandra Campelo e Janaína Oliveira. A gente começa a contar sobre as transformações da música sertaneja, falando da dupla Tonico e Tinoco, uma das mais importantes duplas caipiras do Brasil. Com eles, a música caipira ganhou visibilidade e começou a percorrer o país, em meados de 1940. Vamos apresentar desde logo João e José Sérgio. Os interiores de São Paulo iniciaram a carreira com o nome de Indoxé, mas o sucesso foi chegou após serem batizados pelo Tonico e Tinoco, pelo pastor Cortado, aquele sobrinho de Cornélio Pires. A partir daí, começaram a se apresentar nas principais rádios. compositor se tratava da vida de sertanejo, além das dores e a dor.